approach the first tower at 118.195. Thank you. Plantão 3 até o plantão 02, pode finalizar. Alfa para mim, voo 360, Sango 1. 360, Sango 1. Voo 1, Romeo. Área 1, 2, 8, 3, 5. Espera, me pode ver pra ele falar, que é 22.0. Falando pista no zero, curva direita, turbo 1, transição do óculos, da saída, após o aperto 1, 4, 4, segue de alta do plano. Aciona 5, 4, 2, 3, controle 1, 2, 0, 2, 2. Para o 2835, 2235. Estados autorizados, tráfico 4, 2, de voo 360, decolando aqui com 0 com curva direita, subida salvo 1, transição Moscova, nós Moscova, transilume 0, base, 1,6, que segue de alta do plano. Aciona 5425 e controle 120, sinal 8. Autorizado, nível de voo 380, decola da piscina 0 com primeira curva direita, na subida salvo 1, transição Motiva, após Motiva, transilume 0, exceção do Bravo, vai com Tabaté. Aciona 5430 e controle 120, sinal 8. 961, autorizado, aliás, colapso 0, 0, 0, 0, 0 graus, 79. Ano 961, decolagem 15, chama o controle 1208, bom dia. 208, bom dia, 961.